quarto ponto, os nossos avançados vão vir buscando prestigiar a nossa oportunidade. Eu gostaria que o Tom Lennon, que o cara pega o som, faça parte do que vamos a ele que recolhemos o equipamento. Vamos encerrando nosso trabalho. Temos o convite da Rádio Passos, muito bom a noite.